3, prossiga. Desce até o nível 50, chegada bom, se torna de casa. Quem mantém 270? Eu quero Lorenzo no meu pé, após decolagem curva direita no Aster 01960, é o código 198, é o controle. Obrigado. Juliette, que o tratamento correto, confirme PLP. Pista 10. Autorizado, posição 103304. 25, livrou. 625, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, 625. Informe take position. Roger. Julie, aciona, reporte quando eu pronto táxi. Papa, Papa, Romeo, Alfa, Alfa, Alfa. Romeo, Alfa, Alfa. Clear takeoff, runway 17, the wind is 120 degrees with 07 knots. Salvador, bom dia, 722 da UES, sou Brasília 320, está o céu? O 722, autorizado Brasília, 320, VP Zulu 17, Golho Fita a subida, curva direita após a decolagem, 5177 é o código, 198 é o controle. Brasília 320, Golho, 17, estou falando 10, curva direita, 198 é o controle, 077 é o transponder. 722 está remoto, está na remota 12. Só confirmando o código transponder 5177. Integrado com 177. 722. Correto, sempre a puxa sanar. Sanar. Salvador, tá 3304, livrou, tá na alfa. 3304, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá 3304. Alô, já está dentro da sua 4208, 120 segundos, espera só um dia. Autorizado 4208, chão pra iniciar. Autorizado, né, 211, aguarde pra pegar leão. Corredores, Bravo Eco, reporta ingressando no Interlagos. Afirmativa, é posto ponto de espera, taxiway Oscar, o altímetro no 014, Júlio. De Alfa, ponto de espera, chame 2186. Aí, ó. 286, até mais. É mais azul 4298, desce 2010, ajuste no 014. É porta estabilizada, ILS. Para 2000, chamará estabilizado no ILS X-Ray, azul 400, 4298. Confirmando azul 4208? Tá, sim. Gente, mantém o ponto de espera, já tem um tráfego aproximadamente no externo. O azul 4208. Salvador, Xaré 6312, bom dia, passou 5, abaixou e travou. Afirmativo, Xaré 6312, altímetro no 014, tráfego avistado, livre pouso, pista 10. Vento 120 graus com 07 nós, 120 com 07. Eu pouso na 6312. 57, após conforme a rota do plano, subida da EL, Leda, B10, curva direita após a decolagem. 5406 é o código, 198 é o controle. Correto, chama para posicionar. Reporte 20 milhas fora, o Guardião 07. Romeo Alpha Alpha, Delta 9 Receive Center, frequency 125, decimal 1, phone number 13325. 1251, phone number 13325 for Romeo Alpha, good day. Good day. Azul 4298, passador, não estabilizar, final ILS, pista 10, torre 118.6. Chamando a torre agora, 18.6, 4298. Minute zero, reduce speed to 170 knots, clear 2,000 feet, attempt side 1014, clear the ILS, report established. Okay, for the 170 knots, down to 2,000 feet, they cleared ILS 10, report established, right now, right through. 3663, vai seguir 050. Prêmio Juliette, pronto? Decolagem, pistão 7, 120 com 07 ao vento. Oxa, né, 6312, no solo 23. Livre direita, chama o solo 1210, chama o 9. 19, obrigado. 2500, 94. 3, 6, 9. 9, bom dia. 6312, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Reset para 05, vai. Salvador, Xaré 6312, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4298, passou o externo, baixado e travado. Azul 4298, continua a aproximação, a guarda pista livre, em breve a companhia já iniciou a rolagem, o altímetro no 0 ou no 4, aguarda apenas a pista livre. Turina Juliette, decolado 224, Senna chama agora o controle, 398, bom voo. Sim, a gente vê a corredora, sumiu Fox Lima, reporte no farol da banca. Salvador, papatango do Turina Juliette. Meu pé, Smaché, visual, Vitorino de Juliette. Meu pé, Smaché, visual, 4298. Ok, contact tower now, 1186, solo. 186, good day, my night. 4208. Niner 8-0, passa 1600 para 370. Do 4208, direto Puka, sobe nível 370, vigilância. Direto Puka, 370, do 4208. Expect runway indicated. Is the left gear now locked? 3859, bom dia, destra 2000 pés via Bonk, ajuste no 0 no 4. Desce via 3663. Controle 3663. Desce para 2000 autorizado DLS, reajuste no 0 no 4. Fortaleza 2 DLS, ou 3663. Azul 4298 no solo 27. Livre direito, chama solo 21-9. Hidrato de 219, 4298. A 5 tá vazia ou é 312? Ah, tá vazio, tá vazia, mas não tem balizamento. Ah, vai chegar, só um pouquinho. 980, the wind is 100 degrees with 07 knots, clear to land runway 10, American 980. Clear land runway 10, American 980. Utilizado 3663. Estado 3663. 3663, torre 118-62. 118-62. Torre Salvador, bom dia, 3663 da Terra. A 3663, bom dia, altímetro no 0 no 4, continua aproximação, aguarda a pista livre. O trem já é embaixo da vara? Eu ativo, bastante secado. Gente, agora apenas a pista livre, Boeing da América. Acaba de cruzar a cabeceira no 0. 7-3-6-3. Do Vitor de Juliette, mantendo o 1000. Volume Fox Lima, modifica o transponder para 0135. Jet 5826, prossiga. Agora, ciente autorizado descida para 2010 com ajuste no 0 no 4, via chegada à mar e reporta estabilizado, LS. Salvador, Cabral, vai passar o pare. Ciente, mantenha o corredor Interlagos. Vitor Índia Juliette, atento cruzamento com helicóptero, sentido contrário, 500 pés de separação. Autorizado, Jumper Nish Taxi, 6219. American Airlines 980, clear taxi, Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet to gate 10, American Airlines. Frequência livre para correr na contra os locais. Solo Salvador, bom dia, Oxuné 6225. 6225, ciente, prossiga. Poderia me informar, provável saída para Brasília, negativa RNAV, tá? Sumeia para agora. E eu vou ter que ver a rota. Eu ia falar, olha o fito, se fosse eu preso o Luno 7, mas provavelmente não vai ser. Então vou pedir pra assim que aparecer o plano aqui, eu pago a cópia, tá ok? Tá bom, eu posso te adiantar aqui que é até Cuido, Cuido é Upper Whisky 10 até Baião. Então vai ser Momo, Aldo, após direto. Momo? Momo, Aldo, após direto a primeira posição, se tiver no seu plano. Obrigado, então. Momo, Aldo e direto plano. Aldo não, Albo. Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Albo. Copiado. Romeu, Foxtrot, Lima, chama 2 agora 118.6. Então 3859, redução para 2109 mais 3859. 2109, tá 3259. Está autorizado direto para 5 da BTA. Reporte na final para pouso do pátio 5, Romeu Fox Lima, o vento 100 graus, corrigindo 120 graus com 08 nós para cheque, altímetro 104. Vai reportar na final para pouso do pátio 5, informo que não temos nenhum tráfego na aproximação do 10. Então, 3663, os 31121, decimal 9, solo. 219. Oscar Bravo Eco Livre Pulso, pista 17. O vento 120 graus com 089, check 3. Juliette. Alfa 2663. 120 com 08. Baixou e travou, Oscar Bravo Eco. Após o pulso, é 45, confirmando. Afirmo. 7. De separação, Alfa Tango 72 é o Tripe. Obrigado. Quatro dois zero oito, Recife agora, 12545, alterna 12685, azul. 12645, Recife, azul, 4208, boa. A proa de Duna pro Web 5826. Negativo Duna, mantém a chegada 5826. Tá marcando, é uma formação na proa. Cinco autorizados desvios da formação só 3. frente. E será o número 4 na aproximação para a pista 10 Salvador. Romeu 1-2. Sim, 722, ciente, aguarde. Boa noite, está pronto para o táxi com 22 a bordo, alterna com 23h43. Autorizado táxi via India Alpha, ponto de espera, chame torre 18-6. Autorizado táxi via India Alpha, ponto de espera 2-6, chame 629. São 3663, ingresse via Juliette, com cautela para o portão 02. Fique atento ao início de táxi do Chanel. 3663, cautela da... Autorizado LS, reporta estabilizado. Ok, autorizado LS, reporta estabilizado, muito obrigado. Entendi, acho que foi a frequência livre, até a próxima. Webjet 5722, fugir aciona remoto no 2, chama para início táxi. Informo o Charlie 210 ingressando agora no pátio 5, fique atento ao tráfego, evitando sobrevoo. Reposto no solo controlado pátio 5, vento no 2, 0 graus, 1,07 nós. 120 com 07, Romeu Fox Lima, reporte no solo controlado pátio 5. Você está na final do pátio 5, BTA, está visual com o 37. Vai manter separado. Salvador, bom dia, Oceania 6219, próximo ponto de espera, 0-0. Oceania 6219, autorizada, linha aérea colapso, 0-0, vento 1-3, 0 graus, com 0-7 nós. Autorizada, linha aérea colapso, 0-0, vento 1-3, 0 graus, com 0-7 nós. Que é o Bravo na escuta da torre? Sendo embaixo, me transponde por gentileza. Cara. Cinco, 3859, vetor sequenciamento, esquerda agora na curva 190, limite localizador. 190, repórter no localizador, TAM 3859. Trip 5217, passou do ano, estabilizar, final pista 10, chama a torre 118.6. Estabilizou no ILS pista 10, vai chamar a torre 118, então muito obrigado, senhor. 118.6, até mais. Pode cruzar um pouco à direita, tem uma CB bem na proa, né? A direita autorizado, o 526, condição de voar na proa 50? Aciono, aí está de 2 CB. Ok, proa 50. Oi, Salvador, bom dia, o cenário 6219. Chanel 6211, bom dia, sobe 360, voa direto da EL. Direto da EL, 360, Chanel 6319. Chanel via Golf 677, subida da EL, Leda e Ilhéus. Curva à direita após a decolagem. 5414 é o código, 198 é o controle. 435, atendimento correto, chame da puxa acionar. Uno 923, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 360, via Pedro Isque 50. Subida da El, Leda e Ilhéus, curva à direita após a decolagem. Corrigindo, da El, Leda, Bideve. Da El, Leda, Bideve após a decolagem. 5493 é o código 198, é o controle. Tome ingresso, 3859. 7-3-0-4. Correto, sobre a puxa cenário 993. Chamaremos. Contato 722 L com 115 após 24 horas, entrando no corpo. 5722, táxi Juliette Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa 286, L, 782. Paulo Salvador, tá, 3304, informação na ponto 7 para Brasília. Está um pouco adiantada, a autorização. Afirmativo, ainda não tenho plano, assim que tiver eu pago a cópia, tá ok? Obrigado, o Chanel 6225, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, 320, direto posição Nizza, após Puído, após Upper Whisky 10, após Fox Romeo Mike, após direto subida Momo, Albo, após direto Nizza, com a primeira curva direita após a decolagem, corrigindo à esquerda após a decolagem, 5425 é o código, 198 é o controle. Autorizado então nível 320, saída Momo, transição Nizza, vai até Albo, depois decola curva à esquerda, o aerovia Upper Whisky 10 até Cuido Baian Formosa, transponda 5425, controle 198, chama 6225. Correto, chama para puxa acionar 6225. Tomara puxa e acionamento 6225. Prossiga. Um minuto, cópia. Serra Lima, só confirmando o pátio PLB, por favor. O pátio que o senhor se encontra, o PLB, por favor. Sim, o senhor está autorizado, Serra.